muitas coisas da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria visita sua prima Isabel e leva no ventre, como nova arca, o Salvador. A criança João sentiu a presença de Deus, que Maria, hoje invocada com o título de Mãe de Guadalupe, visite todos os nossos lares e nos traga o Salvador, Jesus Cristo. Nossa Senhora de Guadalupe, não sei se você sabe, mas ela apareceu a um índio chamado Juan Diego. Juan Diego não pertencia a qualquer classe social do Império. Sabia ler e escrever. Juan Diego perdeu seus pais muito cedo. Era um camponês. Vivia com a esposa Maria Lúcia e com o tio Juan Bernardino. E tinha pelo tio uma estima de pai. Tinham sido batizados. Maria Lúcia ficou doente e faleceu. Juan Diego ficou com o tio. Os laços ficaram mais fortes. Porém, aconteceu que o tio também ficou doente. E Juan Diego saiu desesperado até o povoado para pedir ajuda. Foi quando, indo para a Igreja das Missões, de cima de uma montanha escutou uma linda música. Parou para apreciar. E em meio à música escutou a voz: Juanito, Juan Diego. E ele subiu a montanha. E lá se deparou com uma senhora maravilhosa. O vestido da senhora era radiante como o sol. E o rosto transparecia bondade e compaixão. A senhora perguntou: Juanito, onde vais? Juan Diego respondeu: minha senhora, vou à igreja. Então a senhora perguntou: eu desejo que um templo seja construído aqui, para que eu possa mostrar meu amor. Vá ao palácio do bispo e diga isto. Juan disse: minha senhora, eu vou, mas escolha outro. Ela disse: não, eu quero você. Chegando, o bispo desdenhou, não acreditou na história. Juan Diego saiu triste, mas a senhora voltou a lhe aparecer e disse: eu mesmo darei o sinal. Foi quando Juan Diego voltou diante do bispo e, abrindo seu manto, rosas caíram. Rosas de bênçãos, um sinal vindo do céu. Um segundo sinal é que Juan Diego partilhou: minha senhora, meu tio morre. E a senhora disse: te aquietes, teu tio já está curado. E a graça se confirmou. A preciosa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é colocada hoje para a visitação de todos os peregrinos, declarada Mãe das Américas. Intercede por nós. Nós costumamos chamar Nossa Senhora de Guadalupe: rogai pelos doentes e desempregados.